Da presente, voo Iduna, descendo para 4.000 pés, o ajuste 1019. Iduna, 4.000 pés, 1019, SNR 6314. Victor Charlie Eco, boa tarde, aciona identificação. O senhor do presente segue em regras de voo instrumento ou visual para Salvador? O Victor Charlie Eco modifica da presente plano ISR aos 1805, descendo ao 090, autorizado a chegada a mar e reportando ideal de descida. O Victor Charlie Eco desce inicialmente para nível de voo 050, voando na proa de mar para interceptar a chegada, está presente sob contato radar 60 milhas sudoeste de Salvador. Contra de Salvador, azul 4462, sentido a Victor, 170, transfere, passou para a bola para a descida. Azul 4462, boa tarde, aciona identificação, desce inicialmente a nível de voo 110, presente voando Itap, azul 4462. 110 Itap, 4462, alguma velocidade recomendada? Negativo, o senhor pode manter a presente velocidade, tem aeronave do Xanera à sua frente, 12 horas, 10 milhas, passando a nível de voo 110 para 4.000 pés, Airbus 320 com 380 de indicado. Controle Salvador, boa tarde, é o Papatango, Whisky Mike Alpha. Whisky Mike Alpha, boa tarde, contato radar na decolagem, suba ao 380, da presente Leda após Leda Bridge. Da presente Leda após Bridge, subindo para 380, Whisky Mike Alpha. Controle, autoriza a manter esta proa por mais 3, 4 milhas? Livre? Modula para o Whisky Mike Alpha. Opa, desculpa, é o Whisky Mike Alpha, está solicitando 4 ou 5 milhas, mantendo a proa, depois proa de Leda. Livre? Fiz a decolagem da 1-0, confirmo. Autoriza a descida 2 mil. É para 2019, livre final e LS que reporta estabilizado. Para 2019, está livre o LS em forma estabilizada, 6326. Conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5576 no transponder. Cliente autorizado na NUC, nível 280, após decolagem na curva à direita. Saída da Leda após direto delta, com transporte de plano de voo. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5576, último alfa e antes. Correto no passo 3, já está pronto para acionamento? Primeiro, pronto para acionamento. Livre acionamento, reporta para o táxi, o ajuste 1019, o Lima Alfa Yankee. Cliente autorizado acionamento, reportará para o táxi, o Lima Alfa Yankee. Mike Alpha, razão de subida? Está com a razão de 3.500 pés agora, o Whisky Mike Alpha. Quente. Sou de Salvador Azul 4065, decolado, leva 1.000 pés. No 4065, boa tarde, sob contato radar, subindo ao 340 no perfil da Leda Bridge. Quando possível, confirme a razão de subida. Salvador 340 da Leda Bridge, está agora com a razão reduzida, acelerando aí para recolhimento dos pratos, está com 1.000 pés então. Você pretende empregar qual razão? Ah, depois de limpo aí, 2.500. Quente. Whisky Mike Alpha controle? Whisky Mike Alpha. Presente voa hibride. Presente voa hibride, Whisky Mike Alpha. Channel 6314, desce para 2000-1019, livre final, LSX aí, reporte estabilizado. Então é 1019, reporte estabilizado, Channel 6314. Estabilizou no curso localizador o 6326, 3 milhas do externo. 6326 completa, final e chama a Torre Salvador na 118612. Torre Salvador, 18612, 6326. Azul 4462, da presente descendo para 3 mil pés, ajustado 1019. 3019, controle Salvador, boa tarde. É o TRIP 5491, já autorizado pelo 110, programa. TRIP 5491, boa tarde, oceano identificação, desceu 070 no perfil AMAN. 070, perfil AMAN. Tem 3154, da presente descendo ao nível de voo 90. 90, Paulo Salvador, Lima Alfa Yankee, acionado, pronto para o táxi com 6 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando Porto Seguro. Sendo identificação, desceu 80 na chegada Bonf. 80 na Bonf, agora 07. Desce do táxi de ataque 3, vai entrar para o Pag principal de Malta. Grau, boa tarde, Portugal 021. Portugal 021, taxi via Alpha Juliet Gate number 1010. Alpha Juliet, 021, direção 021. Oi, chefe. Afirmativo. Portugal, tá, boa tarde, vixe, como é que é? Boa. Arte 05, tá na escuta do controle? Na escuta, senhora. O senhor segue no regresso a Salvador, pelos corredores Vera Cruz Paripe, confirme. Afirmo, estamos a 3 milhas de Vera Cruz. Ciente, reportando através de Paripe, Mike Eco Serra. Reporta através de Paripe, o Mike Eco Serra. Controle? Prossiga. Aeronave à sua frente também do Chané, está iniciando a remetida da presente, a torre informa chuva forte sobre o campo, a visibilidade de 4 mil, ainda não temos teto informado, a aeronave à sua frente nós estou. Então, aqui vamos prosseguir, e está, vamos remeter também. Sim. Azul 4462, controle? O 4462 está ciente, está reduzindo. Então prossegue para aproximação ou o senhor quer programar a espera sobre a posição ETAP? Não, a gente prossegue. Qualquer coisa a gente arremete e fica aguardando a espera. 3154, controle. Tá, 3154, está reduzindo a velocidade para que você espere em ETAP. Cliente, tem condições, qual o nível desejado para espera? Se possível, 090, tá, 3154. Cliente, mantém o 090, espera sobre ETAP. TRIP 5491 no controle. Ok, ciente das mensagens, vamos prosseguir, estamos reduzindo para 200 mais. Ciente, o senhor deseja programar alguma posição para espera na chegada à mão? Nós vamos tentar e podemos também, a senhora sugere qual a posição. Fazer espera na posição Amã, no nível de voo 100. Ok, mas eu preferia tentar também, tá? Eu quero prosseguir, fazer o procedimento. Se não der, a gente retorna para Amã, pode ser? Gente, então na presente você vai descer inicialmente ao 100, 5549 ONA. É, a senhora me autorizou até uma centena. Afirmativo, reautorizado uma centena 549 ONA. Pois não, senhora, mas nós queremos prosseguir, tá? Fazer o procedimento aí de... pra pouso, viu? Afirmativo. Sinais 6314, controle? Prossiga. Torre 1186. 186. Sinais 6326. Na escuta, 6326. O senhor deseja efetuar a sobreposição pelo? Pode ser, prosseguir pelo voo no 807 e não interferir no tráfego. Boa tarde, 3217, uniforme. 3217, mantém a escuta. Oceaner 6326. Confirmo 6326 na escuta. O senhor prossegue para novo pouso ou o senhor deseja fazer a espera até a melhoria do campo? Tentar nova aproximação, 6326. Gente, vetor radar para o sequenciamento, curva esquerda, proa 320, limite serão 4 minutos nessa proa. Esquerda 320, mantém 4 minutos na proa, 6326. Voo no 807, programa em órbita, nível de voo 080 na posição Bonf. Bonf, órbita no 080, voo no 807. Aiki Eco Serra, mantenha 1.000 pés, 1.000 pés. Cliente, 1.000 pés, Duarte 05, que é o papapapa, máquina Serra. Atenção às aeronaves na escuta do controle, a torre informa 1.000 pés de teto, 4.000 de visibilidade, agora chuva leve sobre o campo. Tenta, Azul 4462 prossegue para o pouso. Afirmo. Desce para 2019, na LSXR, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, 4462. 3154 prossegue para o pouso. Prossegue, 3154. 3154 desce agora para 3.000 pés, ajustado 1019. Redução, velocidade 1909. 1909, 3.000 pés, 1019, 3.000 pés. 5449 no controle. Escuta, senhora. Reautorizado 4.000 pés, ajuste 1019. 4.019. Defina a saída da El, Leda e após Reto Ilhaus. Controle em 120, decimal 8. E aciona 5072 no transponder. Portado 240 Leão, provavelmente 53, prefeitura da AEL. Da AEL Leda, pode vir direto, Leão. 208 controle, 5072 no transponder. Correto, portão 2, chama pronto, suspeito, treinamento, gol no 649. 649. 80, gol no 807, vai iniciar. 2217, acena identificação, desce a nível de voo 090, programa uma órbita sobre a posição Bonf. Guardando a órbita em volta, já reduzindo a mínima linha, portar 3217. Salvador, Oceaner 6314, livrou. Oceaner 6314, Taxi EV Alfa, Juliette 05, a portão. Alfa, Juliette 05. Oceaner 6326, controle. Escuta, prossiga. Curva esquerda, proa 280, limite serão 7 minutos nessa proa. Esquerda 280, limitado a 7 minutos, 6326. O AC05 desce para 500 pés na proa da rotatória, reporta visual com campo. Desce para 500 e na proa da rotatória, reporta visual com campo, AC05. Do 4462 estabilizado. Aproximar direto a partir de zona. Estabilizado, 4462. Completa final, chama a torre 1186. 1186, obrigado, tenta trabalhar. 3154, passando a nível de voo 060 para 3000. Tem condições de completar o ILS? Positivo, 10 para 2019, livre final ILSXR, reporta estabilizada. Reportará estabilizada. Controle 326 solicita manter a proa 300 inicialmente em função da formação. Livre, o Oceaner 6326. 6326. Estou falando da Juliette Vitor Charlie, decolou na sua escuta 5417. Juliette Vitor Charlie, o nome pé escorredora cheia, reposta através do farol da barra. Bota lá através do farol da barra, Juliette Vitor Charlie. Mandou o AC-05? AC-05, controle. Confirma o ajuste em PNH? Ajuste em Salvador 1019. 1-0-9, graças. Zona 54 estabilizada. Apenas no localizador, só 3154. Completa o sinal, chama a torre 186. 186. Está presente, o 6326 tem condições de manter a proa anterior 280? Ciente, mantém a proa 280, Oceaner 6326. Ciente, 6326. Vitor Charlie, Eco Controle. Escuta, controle. Iniciando órbita. Iniciou no momento a órbita. Patronagem 1 desce para 2000, 1019, livre final LS3, reposta estabilizada. Também o 1019, livre LS. O Juliette Vitor Serri tem que manter 1 no 1000 pés no corredor Axel, ajuste em Salvador 1019. Estou recebendo no 1400 pés. Estou com 1250 aqui, vou baixar, senhorita. O Vitor Charlie Eco desce para 3000 pés, ajuste 1019. 3.019, Vitor Tariaco. Oceaner 6326, curva esquerda, proa 250. Esquerda 250, 6326, confirme o número no sequenciamento do 6326. Está seguindo agora como o número 2, atrás da aeronave da Trip, que está agora no através da posição posse. Ciente, 6326, graças. Bono 807, reautorizado 4000 pés, ajuste 1019. Completa a órbita, reassumindo a chegada Bonfim. Autorizado 4000 pés, completa a órbita, reassumindo a partir de Bonfim, o gol 1807. Sobre Salvador, boa, Papa Romeu Lima, Alfa Yankee, no perfil da Dael. Lima, Alfa Yankee, sob contato radar, Sobel 280, da presente voando Leda após Leda, Ilhéus. Da presente Leda após Ilhéus, o Lima, Alfa Yankee. Vitor Charlie, quando possível, seu estimado de pouso. 1933, está na proa para Brumado, aqui agora. Gente, mantém essa proa, mantendo inicialmente o nível de voo, mantendo 1000 pés, o Juliette Vitor Charlie, mantém 1000 pés de altitude. É, vou manter 1000 pés, mantendo essa proa aqui, o Juliette Vitor Charlie. Agora na rotatória, chama a torre 186. 05? 186, confere. AC-05, chama a torre 186. AC-05, chama a torre 186. Azul 4462, táxi via Alfa, Juliette 03, é o portão agilizando na medida do possível. Táxi autorizado, Alfa, Juliette, portão 03, agilizando 4462. 80 no perfil Mari. Redução indicada 2309. Ok, para 80, Mari. Reduzindo a velocidade 230 mais. O Juliette Vitor Charlie, controle. Chega. Você já na proa de Brumado? Agora eu vou curvar um pouquinho esquerda aqui, foi só para livrar uma formação. Já vai manter 1000 pés, eu tenho 3 traços de sequenciamento para o ILS. Vai manter 1000 pés até o través de Vera Cruz. Copiou? Afirmativo, sem problemas, não teve nenhum teste. Gol 807, desce para nível de voo 050. 050, gol 807. Solo Salvador, boa tarde, está 3154, livrando a pista via Eco, na retaguarda do Azul. É, Juliette, está 3154, Alfa, mantém antes da Juliette. Táxi Alfa, mantém antes da Juliette, está 3154. Controle. Doutor Zaleco. Doutor Radar para sequenciamento, curve à esquerda, proa norte, o limite será o localizador. Esquerda norte, limite localizador, Victor Zaleco. Aeronave da escuta do controle Salvador, operação instrumento, 1.000 pés de teto, 7 km de visibilidade, chuva leve do campo. Boa noite, 0750. Chanel 6326, curve à esquerda, proa 160 para o localizador. Esquerda 160 para o localizador, 6326. Intercepta nessa proa, 6326. Afirmativo, vai interceptar na 1160. Gente, 6326. Trip 549, estabilizou? Sim, senhora, no momento. Completando com a torre agora, 118.62 e um bom pouso. Piazza. CNR 6326 está autorizado a completar a esquerda na 150. Esquerda 150, 6326. Esquerda. Transponder 5125, controle 120, decimal 80. Está iniciando a órbita sobre o bombe? Afirmo, coroa pela direita em bombe. Afirmativo, reautorizado agora o 070. 070, da 3217. Se possível, aguardar a órbita, fazer uma espera a 10 milhas da posição pelo. Bastante informações aqui próximo à bombe. Livre, então 3217. Não temos nenhuma aeronave de decolagem prevista para o setor. Pensa 3217, então é com a esquerda, completar a proa de pelo a 10 milhas de pelo e se espera. 807, controle. 807, me escuta? Você tem condições de voar presente na proa de duna? Afirmo, tem condições. Boa noite, 07. Voa na proa de duna, desce para 2.000 pés, ajuste 1.019. 7, duna, 2.000 pés, 1.019. Boa noite, 07. Juliette Vitor Charlie já na proa do destino, sobe sem restrição, 1.05. Charlie Eco vai ultrapassar o curso do localizador, o limite serão mais 2 minutos na proa. É, ultrapassa 2 minutos na proa. Autorizado 4.000, ajuste 1.019. 4.000, 1.019, da 3.219. Lima Alfa Yankee? Lima Alfa Yankee, prossiga. Condição de autorizada presente, Ilhéus ou destino? Faz coordenação com o Centro Recife, Lima Alfa Yankee. Dato. .807, desce para 2.019 no ajuste. 2019, boa noite, 07. Lima Alfa Yankee, da presente para de Ilhéus. Gente, da presente Ilhéus, graças, Lima Alfa Yankee. Completando curva à direita, vai voar a proa de pelo, interceptar a órbita 216 em balde a 5 milhas de pelo, pra espera. Gente. Gol no 396, controle. Prossiga. Dê-me uma órbita sobre a posição Mari. Ok, Mari. Autorizado nível de voo 060. Céu 060, órbita em Mari. Bolo 649, livre acionamento, chame para o táxi, portão 02. Está autorizado, 649. Deita 120, Célia. Controle. Puta, prossiga, controle. Presente autorizado a produto de China. Grato. Estabilizou no curso localizador, está full ILS passando o externo, Chanel 6326, uma mira para o externo. 326, chame agora a torre 1186, bom pouso. Torre 186, obrigado. O 1807 para o localizador, curvia à esquerda na proa 130, iniciando a redução agora para 1909. Esquerda 130, reduzindo, gol 1807. Vitor Charlie Eco, desce para 2019, está autorizada final e ele tem que ser reporte estabilizado. 2019, vai reportar estabilizado. Trip 5491, livrando a sua escuta. Trip 5491, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 06. Alfa, Kilo, pátio 3, 06, posição Trip 5491, obrigado, senhorita. Sendo identificação, desça ao 080 no perfil da chegada Bonf, iniciando a redução para 2309. 080 Bonf, 230, vai desistir. 3297, controle. Prossiga até 3297. Não é necessário quantos óbitos para ter de altitude? Nenhuma, pode prosseguir direto pela. Tem? O senhor faz uma órbita sobre a posição Pelô e após segue para a aproximação para 3297. Vai seguir tráfego que está à sua frente agora, posição de 1 hora, 15 milhas, aeronave já no rumo sudeste, está passando agora 2000 pés, um Charlie 208, seguindo para a final ILS. Gente, o TAN 3217 descendo ao 040, uma órbita em Pelô para após prosseguir. É, tem condições de prosseguir direto, se necessário. 3217, vetor radar para o sequenciamento, curva direita, proa 255. O limite serão 3 minutos nessa proa. Direita 255, 3 minutos na proa, até 3217. Turno 396, está presente abandone óbita, curva à direita. Na proa norte. Proa norte, gol 139,6, descendo até o 060. Externo, igual 907. 907, torre 118,6. 118,6, obrigado. Na 3217, desce para 3019, iniciando a redução 1909. 3.019, confirma a velocidade? 190 nós, vai seguir um Charlie 208 na final. Gente, 190 nós, tá 3.217. Está com 1.05 a bordo, 2 horas na tela. 1.019, rogou 1.396. Lima Alfa Yankee está presente com Recife, 1.250, alternando na 3.325. Confirma a primária? 1.250, 125.10. 125.10, Lima Alfa Yankee, graças, boa. Channel 6326, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, portão 016326. São Salvador, Oceania 6321, autorização Brasília, extensão da Yankee. Firma. Presente torre 1186, bom pouso. 86, grato. Intercepta o Pêsulo 17 após. Transponder 5195, controle 120, decimal 80. 6321 autorizado Brasília, nível 320, decola do 10 Arbor Elefa, Pesulu 17. 5115 no transponder, o controle 120, decimal 8, Oceania 6321. Oceania 6321, cotejamento correto, ajuste no 019, chame pronto. Obrigado. Na escuta, Juliette Vitor Charlie. Juliette Vitor Charlie, dá presente com o Centro Recife, 1288, alternando 1260 e 12510. 288, 1260, 1250, Juliette Vitor Charlie, muito obrigado. Então, 3217 para o localizador, curva agora à esquerda, proa 130. Esquerda 130, está 3217, nessa proa autorizada? Afirmativo, descendo agora para 2019. 2019, autorizado nessa prova, posto estabilizado, ILS 8, 3297. Gol 1396, desce para 3000 pés, o ajuste 1019, resumindo a navegação da presença.